Let's go! Let's go, lesbians! Let's go! Fala aí, galera do Vale! Estamos começando o primeiro Lesbi Outcast, fazendo aqui nosso projeto piloto para trazer diversos temas para debatermos, como representatividade, séries, webséries, filmes, enfim, tudo que vocês quiserem, because we give the gays everything they want. Eu sou Caroline Passos, co-criadora e editora-chefe do site, e aqui comigo está Mirella Oliveira, co-criadora e editora-chefe do site. Oi, e aí, galera? Nossa, que animação forçada da Mirella, não é, minha gente? Mas enfim, aqui também do meu lado, porque, claro, né? Sou Dona Flor e suas duas esposas, tô brincando. Aqui do meu outro lado está a Lua Barros, nossa colaboradora. Oi, gente! E a gente hoje vai falar sobre, pra começar bem, né? E a gente hoje vai falar, mas pra começar bem, a gente vai falar sobre o Arrowverse, né? Já que aconteceu agora San Diego Comic Con, tivemos algumas novidades sobre as séries do Arrowverse, né? Que são séries com personagens que têm representatividade, e principalmente porque são heroínas, e nessas posições, né? Principalmente ali em Legends of Tomorrow, que a gente tem uma protagonista, Supergirl, a gente tem uma personagem que é super importante também no arco, e a grande novidade, que é Batwoman. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Mas para começar aqui nosso bate-papo, a gente quer falar de Supergirl, né? Porque vazaram fotos com o suposto novo uniforme de Kara Zor-El, né? E eu quero saber de vocês, Lua, o que que você acha desse uniforme? Sinceramente, eu realmente não acredito, tá, que a equipe de figurino foi capaz de fazer o uniforme da Alex, né, aquele uniforme perfeito, e aí quando eles resolvem fazer o uniforme da protagonista, eles fazem um negócio daquele, entendeu? Ficou pior do que, não sei nem o que dizer, todo mundo fala... Ficou brincando, né, de chamar a Supergirl de Power Rangers, mas acho que assim é uma ofensa aos Power Rangers, né? Porque aquele uniforme é uma coisa assim, olha, sem cabimento, sabe? Eu fiquei, quem viu o teaser, o novo trailer, né, da quarta temporada, ficou super empolgado com o uniforme novo, né? E aí, quando surgiram as fotos, ficou todo mundo sem saber e sem entender o que era aquilo, sabe? Eu particularmente, não sei o que esperar. É hora de morfar. E você, Mirella, o que que você acha desse uniforme? A Lua falou do teaser. Mesmo com o teaser, eu não fiquei nem um pouco animada. Eu achei aquele negócio ridículo demais. E eu vi algumas pessoas falando, algumas teorias de que aquele uniforme é alguma coisa especial para ela lutar contra algum vilão específico. Mas eu espero que seja, porque, pelo amor de Deus, ficar aquilo pro resto da temporada vai ser muito tortura. Eu vou dar a minha teoria agora, tá? Eu não sei bem qual vai ser a relação, mas assim, de fato, existe um uniforme novo nas HQs do Renascimento, né? A Kara Zor-El tá usando um uniforme novo. Assim como lembra um pouco o uniforme do Injustiça. Só que na minha teoria é que aquela não seria a nossa Kara Danvers. Então, assim, ou se vai ser a Kara Zor-El que caiu na Rússia e baseado meio que na história do Superman, entre a foice e o martelo, que é do Mark Miller. Por sinal, gente, um quadrinho excelente. Eu sei que não tem tanto a ver assim com nossa temática aqui do site, mas eu super indico para quem gosta de ler quadrinhos. Então, eu não sei se eles vão querer ir por esse parâmetro de história, porque tem toda a história, né, do final da temporada, a cara voltou no tempo e por aí vai. Toda vez que isso acontece, dá um problema na timeline. Então, não sei se eles vão trazer duas, né, a Supergirl nossa e essa Supergirl, e essa vai ser a vilã, ou do primeiro arco da temporada, ou do arco completo. E, pô, na minha teoria, é que aquela não é a nossa cara, aquela é a outra cara. Ou eu não sei o que está acontecendo, porque ela também foi vista, mas ela foi vista em fotos de bastidores do lado da Alex, então realmente pode ser a Kara Danvers de Kara Zor-El, no caso, não seria Danvers, né? O sobrenome dela seria Kara Zor-El ou Kara alguma coisa que caiu lá na Rússia. E seria meio que a história que baseada no Superman entre a foice e o martelo. Que, por sinal, eu ouvi um murmurinho sobre isso, eu não lembro onde, mas eu li um murmurinho sobre isso, sobre a história agora, eles se embasarem nessa história de Superman. Eu não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas a minha teoria é que essa realmente não é a Kara Danvers. É a outra cara, essa é a fake cara, né? Sei, cara. Mas é o que eu acredito. Mas, gente, a gente falou que rapidinho do uniforme, porque era um assunto inevitável, né? Mas agora vamos falar de Alex Danvers, né? Eu quero saber o que vocês acharam de todo esse arco aí da terceira temporada, o que vocês esperam pra quarta, com as coisas que a Kyler Lee disse na San Diego e por aí vai. O que vocês estão esperando sobre nossa amada, querida e maravilhosa agente Danvers? Ah, eu espero que eles explorem. Porque agora a Alex é diretora, né, do DEO. Então, e ela tá com essa... Ela tem essa vontade de ser mãe. Eu não sei se eles vão conseguir trazer essa maternidade dela. E explorar isso junto com uma coisa tão importante que tá acontecendo na vida dela. Mas eu queria ver ela se aventurando mais, se descobrindo mais. Agora também ela vai ter mais liberdade, porque ela como diretora não precisa ficar indo em campo o tempo todo. Eu queria ver ela explorando mais, porque, tipo, ela tem que ser mais do que só a gente lembra, irmã da cara, sabe? Uhum. Cara, eu penso, cara, né? Cara, cara. Eu penso... Eu não consigo. Toda vez que eu falo cara, e eu tô falando de cara, eu penso nisso. Eu não consigo ver a Alex como tão indoor, sabe? Como uma... Mesmo ela como diretora, eu não consigo vê-la, não consigo ter essa visualização dela como uma personagem que vai ficar muito ali dentro do DEO e não vai tanto a campo, sabe? Eu não consigo ter essa visão, porque pra mim a Alex, ela é uma personagem de frente, sabe? Tipo, ela vai junto com o batalhão, sabe? Ela vai na frente. Eu não consigo imaginar ela só lá por trás das coisas. Pode ser, que até agora eu vou entrar numa teoria aqui, que é trazer a Nicole Maines, que vai interpretar a Dreamer, né? Essa super-heroína transgênero, a gente vai falar sobre isso. Pode ser que estejam trazendo ela como até mesmo uma forma de fazer com que a Alex saia menos e a Supergirl tenha ali alguém do lado. Eu não sei. Mas enfim, Lua, diga o que você acha, o que você espera aí da Alex pro futuro e todo o arco dela da terceira temporada. Eu acho que a Alex precisa de amigos gays, essa que é a verdade, tá? Porque a bichinha tá no meio de um núcleo de personagens héteros. Eu espero que, de repente, mude pro lado de Lena Luthor, mas... Mas é justamente isso que você falou, cara. Alex, ela é um personagem de frente, né? Eu também não vejo ela trancada em quatro paredes. Apesar desse desejo dela ser mãe, e inclusive dela demonstrar essa preocupação na temporada que passou, dessa questão dela trabalhar em campo, eu não vejo a Alex ficando na DEO 24 horas por dia, né? E aí, e como a Mi falou, eu também quero ver esse outro lado da Alex, sabe? Dela ser algo além da Jill, sabe? Dela explorar outras possibilidades. E talvez esse arco da maternidade seja um deles. Então, o que eu espero realmente é que mostrem esse outro lado da Alex nessa temporada, né? Além dela como diretora da Dio, mostre esse outro lado que é fora. Então, eu realmente espero que a gente consiga ver isso nessa temporada. Eu concordo com vocês disseram, acho que a gente precisa explorar mais camadas da Alex, né? Só uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu acredito que eu canso de escrever nas minhas críticas de Supergirl, que pra mim o coração da série é a relação da Alex com a Kara. E o que eu espero também pra quarta temporada é que a gente veja mais dessa relação que a gente tinha na primeira temporada, porque eu acho que depois da segunda houve, desde o aparecimento de Manuel, né, gente, houve meio que foi desaparecendo um pouco daqueles momentos delas duas, sabe, aqueles diálogos e tal. Na terceira temporada a gente tem um pouco, mas ainda assim eu sinto que faltou. E o coração de Supergirl pra mim sempre foi e sempre vai ser esse relacionamento das duas irmãs. Então, eu realmente espero que a gente tenha um pouco mais disso também durante a quarta temporada, mais essa proximidade delas duas, porque eu acredito que esse relacionamento ele é muito importante pra série, assim como, eu faço até um comparativo aqui, mas assim como o relacionamento da Winona com a Waverly em Winona Earp, sabe? E eu realmente espero também que a gente explore mais as camadas da Alex. Eu falo, eu já falei uma vez, eu volto a repetir, por favor, não me xinguem, mas... A gente não pode ver só as coisas negativas do término do relacionamento de Sanders, sabe? Porque existem coisas positivas nesse término também. existe o fato de que agora a Alex pode explorar outras camadas da própria sexualidade dela, né? Então, seria muito interessante, como vocês acabaram de falar, que a Alex tivesse mais amigos LGBTQs, né? Que ela tivesse alguém ali que também fosse, talvez, fosse sair com ela para certos lugares e por aí vai, até mesmo para explorar um pouco mais quem ela é. E não que ela não saiba, mas todo mundo tem camadas, e sim, os personagens também têm camadas, porque eles são baseados em pessoas, né? Eles são baseados numa realidade que a gente vive. Então, acredito que isso vai ser muito importante. Então, eu espero realmente que a gente possa ver mais, sem assim, desse lado, Alex. Nem vez eu concordo, adoraria que a Lina revelasse aí que a Lina é bissexual e ela se tornasse assim, super friends, depois mais que friends, best friends, depois mais que best friends, lovers. Mas é realmente isso, sabe? Porque por mais que todo mundo no núcleo de Supergirl apoie a Alex, só a gente que é LGBT entende outra pessoa que é LGBT, sabe? Tem certos assuntos que eu, de repente, seria muito legal deles explorarem com a Alex, e usando até mesmo outros personagens do Arrow. Do Arrow Universe, como a Sarah, sabe? Teve todo aquele lance da Sarah com a Alex, aquela coisa de uma noite, mas quem sabe as duas não poderiam se tornar grandes amigas, sabe? E poder compartilhar a experiência, até porque a Sarah é muito mais experiente do que a Alex em diversos aspectos, não só na parte de experiência na comunidade LGBT. Mas até de ser super-heroína, sabe? Ainda mais agora que também a Sarah também tem uma posição de liderança. Eu não sei, acho que seria interessante, de repente, explorar essa amizade no próximo crossover, que eu não vou mentir, eu ia adorar. Mas é basicamente isso, sabe? Eu queria ver mais esse lado da Alex, e como a Ká falou, queria ver também mais cenas da Alex com a Kara, porque a última cena que eu lembro das duas, que teve realmente uma importância, foi quando a Alex contou que estava apaixonada pela Megan. E desde então eu não consigo lembrar de nenhuma cena, sabe, que tivesse um apelo emocional ou algo do tipo ou parecido nas outras nos episódios que se passaram. O ruim é que a gente não vai ter Legends no crossover, né? Então, Infelizmente. exatamente. Eu vou sentir falta da minha farofa favorita Com nesse certeza. crossover. Eu acho que seria muito legal a gente ver Sarah Lance, Alex Danvers e Kate Kane, sabe? As três ali, sabe? Seria assim. Nossa, sonho Imagina, realizado, gente. Sara. O trisal da minha vida. Meu Deus. Imagina a Sara, a Alex e a Kate Kane num bar lésbico. Meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Nossa, já estou sonhando. Espera aí, gente. Desculpa, parei para pensar. Tava imaginando. Mas agora partindo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a introdução da Dreamer agora aí nessa temporada, né? Na quarta temporada a gente vai ter a introdução, primeira heroína transgênero, né? Supergirl fazendo história, como muita gente falou, Supergirl saiu ano passado da San Diego Comic Con com uma imagem negativa e esse ano, né, saiu com uma imagem muito positiva. O que que vocês acham aí dessa edição nova? Eu fiz uma. Na verdade, quando anunciaram que a Nicole entraria pro elenco de Supergirl. Na verdade, não. A preocupação anterior, né? Eles anunciaram que ele seria uma super-heroína transgênero. E muita gente no Twitter ficou preocupada, tá? Pelo histórico que a série estava tendo nas últimas temporadas, né? Introduzir um personagem com essa significância é algo muito difícil, né? Então, todo mundo ficou muito preocupado. E aí, quando anunciaram que a Nicole seria a Dreamer, e aí começaram a sair as notícias sobre quem era a Nicole, para quem não sabe, né? A Nicole, ela participou de um filme chamado The Translist, né? Ela, aos 17 anos, junto com a família, entrou com um pedido na justiça para que ela pudesse usar o banheiro na escola dela, o banheiro no qual ela se identificava, né? E ela ganhou a causa na justiça e o caso ficou bastante conhecido. Então, o fato de ter, eu acho que não só o fato de ter uma pessoa, um super-herói, uma super-heroína trans, né? É algo muito importante, mas o fato de terem escolhido a Nicole é algo que se torna ainda mais importante, porque ela é realmente uma pessoa que tá à frente e lutou, de fato, pelos direitos ao qual ela tem agora, né? Então, eu acho que é muito importante a introdução, não só do personagem, mas a escolha da atriz. Mas eu não vou mentir, eu ainda tenho um pouco de receio de como eles podem direcionar o personagem dela. Então, como eles não divulgaram ainda muita coisa sobre o personagem da Nicole, eu ainda fico, assim, um pouco receosa. Com a CW, a gente sempre tem receio, né, de como eles vão tratar os personagens LGBT. A gente tava até falando sobre esses dias. A CW, ela erra em alguns momentos, ela dá umas mancadas, mas ela tenta. Então, eu acho muito importante também eles trazerem a Nicole. Até porque, tipo, não existe super-heroína, tipo, não existe personagens trans nas séries, muito menos uma super-heroína trans. Então, tipo, isso é uma coisa muito... Perdi minha linha de raciocínio, mas isso aí é muito importante. Não deixa de estar fazendo história, né? Porque nos quadrinhos, pelo menos, no momento do que eu já li, eu não me recordo de nenhum personagem até então seja transgênero. Até mesmo, né? Personagens LGBTQ, no geral, nos quadrinhos, não são tão fáceis de encontrar. A gente tem que lapidar um pouco pra encontrar. A gente tem alguns famosos, como a própria Mulher Maravilha, que já foi dito, né, que ela é bissexual. E a gente tem a Batwoman e tal. A DC é uma editora que dá mais abertura pra isso, né? Ela é pioneira até um pouco mais do que a Marvel nos quadrinhos, pelo menos, nessa questão. E tem sido nas séries de TV, né, também. Então é muito importante, é como a própria Nicole Maines, ela falou durante a San Diego Comic Con, né, que as pessoas, isso é algo muito importante, porque as pessoas, a gente tem esse debate no momento no mundo, né, e é importante para que as pessoas, as crianças que são transgênero, elas consigam se identificar, elas consigam ter também esse modelo, né. A gente como LGBTQ, a gente sabe disso, que a gente tem toda essa questão, esse problema de não ver personagens que sejam LGBTQs, ou ver sempre morrendo, né, como acontece por muitas vezes, aconteceu lá em The 100, que é o caso que estourou todo esse debate, né, mas anteriormente já tinha muitas desse tipo de situação acontecendo. O próprio Buffy, eu sou muito fã de Buffy, tá, gente? Então, a própria Buffy, a gente tem lá o casal, uma das personagens morre. Até mesmo em novelas brasileiras, o que tiveram, teve um caso muito, muito conhecido de uma que morreu. Enfim, então, assim, a gente tem toda essa... E sem contar o estereótipo, né, que às vezes eles colocam, sem contar aquelas histórias. Então, é importante. Como é importante pra gente, é também importante pra quem é transgênero. É importante pra qualquer pessoa ter essa identificação. Então, acredito que é uma coisa super positiva, né? A gente espera. Como a Mirella acabou de falar, a gente tava conversando sobre isso, né? E, pelo menos, a CW está tentando. Mas a gente torce pra que seja uma tentativa de forma positiva e não errem a mão no meio do caminho. Mas enfim, vamos agora passar aqui, né? A gente já falou deles, a gente já citou eles, a gente já falou da Farofa. A Farofa que a gente mais gosta. A Farofa favorita da gente, porque vamos combinar que é a melhor Farofa que tem no momento. É a série que acertou no momento em que ela parou de se levar a sério. Então a gente vai falar um pouquinho de Legends of Tomorrow, nossas lendas favoritas. Vou deixar a Mirella começar. Mirella, que é super fã das lendas. Pode começar aí falando da Sarah Lance. O que você espera aí pra quarta temporada? E do relacionamento à Valência, que a gente também ama de paixão, do fundo do nosso coração. E a gente quer que dê certo. Primeiro, eu preciso deixar registrado meu amor eterno, Legends of Tomorrow, porque essa série é incrível. Essa série é maravilhosa. E a CW ignora essa série maravilhosamente. Tanto é que não vai estar no crossover. Não consigo superar isso ainda. Mas, como a Kate falou, eu acho que foi a Kate falou, na Comic Con, que agora a Valência vai estar, tipo, num momento bem mais fofinho, mais íntimo. E eu estou morrendo pra ver isso. Porque eu acho que a Sarah precisa disso na vida dela. A Sarah precisa de uma estabilidade romântica. E eu vi no trailer que saiu da quarta temporada, eles estão, tipo, meio que felizes. A Sarah tá meio feliz, porque eles só agora... Ela vê a equipe como heróis por causa da derrota do Malus e tudo mais. Então, eu acho que esse relacionamento com a Eva vai ser, tipo... Ela vai estar se entregando de corpo e alma pra isso. E eu tô louca pra ver isso. E você, Lua? Cara, a gente me falou da Eva. Eu queria só dizer que... a CW ela tenta, né? E aí eu só quero destacar, tá, que nós temos duas diretoras de duas organizações em duas séries diferentes que têm seus papéis nos arcos, tá? E ambas são lésbicas. E eu falo da Ava e falo da Alex, né? E eu acho isso muito importante. E assim, é muito legal ver essa representatividade, sabe, na TV, porque elas são duas mulheres poderosas. É, também tem a Sarah, que também é uma mulher LGBT, que também tá numa posição de liderança, sabe? Então, assim, é o que eu quero ver muito mais na TV, sabe? Que a gente não seja deixado de escanteio, sabe? E seja mostrado na TV com papéis importantes, que nem estão fazendo nessas séries. Até a Nicole mesmo, que ela... O que eu mais gostei é que ela é uma super heroína, ela não é uma vilã, sabe? Que eles não ter feito isso, ter colocado ela como vilã. Mas não, eles estão trazendo coisas positivas. Eu espero, desse arco, muito mais cenas da Ava com a Sarah, não só cenas fofinhas, mas das duas trabalhando, porque as cenas delas juntas, enfrentando o mal, é assim, são coisas assim maravilhosas que me deixam assim, sabe, com o coração assim, bem quentinho. Eu concordo. Sabe, eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu acho que o que a Lu acabou de dizer é super importante, que a gente tem duas diretoras aí, né, que são LGBTQ, são importantes, são mulherões da porra, né. As três são, né, a Katie Lotz, a Kyla Lee e a Jazz McCullough. Por sinal, Jazz McCullough maravilhosa, a gente deu um shade em Mistress durante a Comic Con. Precisa de salientar este momento. Se você não viu, por favor, veja. Assim, ela funcionou muito bem, né, ela entrou na série, funcionou muito bem, foi muito fácil gostar dela, né, da Ava, mesmo com toda aquela tensão que elas tinham antes, né, aquilo já vinha construído de uma forma muito legal. Eu gosto da Ava desde o início. Eu lembro que quando eu escrevi sobre Legends of Tomorrow, terceira temporada, eu destaco muito a personagem da Jazz, eu destaco muito também a personagem da Talashi, porque eu sou completamente apaixonada por Zara Tomás. Mas assim, eu realmente acho que é super importante a gente ver, elas disseram isso, né, durante os painéis, que a gente vai ver mais as duas trabalhando junto, a Sarah e a Ava. Eu acho isso muito importante também pra série, não só ver, como a Lua falou, o relacionamento, mas também ver isso. E como a Mirella acabou de dizer, e eu concordo 100%, a Sarah precisa dessa estabilidade, ela precisa ser feliz em algum momento da vida dela, que aquela mulher só sofre. Então ela precisa de um pouco de felicidade, precisa de um pouco mais do que ela só teve até agora, acho que ela até merece mais, né? E eu só vou falar um detalhe, gente, que eu preciso tirar isso do meu peito, porque tá aqui guardado e eu tô nervosa, eu preciso falar isso, porque eu não consigo. Na minha cabeça, não funciona de forma alguma a Zari ser heterossexual. Também não me conformo. Será que temos mais um personagem LGBT, gente, no Arrow Universe? Será? Gente, olha pra Zari. Ela não pode, gente, não pode. Aquela mulher é muito perfeita pra ser heterossexual. Opa, desculpa, pera. Nada contra héteros, eu tenho amigos que são. Mas eu realmente, do fundo do meu coração, eu queria muito que a Zari não fosse simplesmente heterossexual. Pode ser bi, pode ser pan, pode ser o que for, mas que ela não seja hétero, só isso que eu tenho pra dizer, só isso que eu precisava tirar do meu peito. Deixa eu te falar, não foi só na San Diego Comic com que a Jess deu shade em Mysteries, tá? Naquele painel da DC, que só teve atores que interpretam personagens LGBTs, ela fez também, ela deu um shade básico em Mistress, sabe? E então, tipo, sempre que essa mulher tem oportunidade, ela dá um shade básico. E assim, tô cansada, igual o Jess, tô cansada desses showrunners que enfiam um personagem LGBT pra parecer cool e não sabe o que fazer com o personagem. E depois desfaz o enredo e esquece a relação ou a história como se nada tivesse acontecido. Então, assim, concordo super com a Jess. Se ela quiser continuar dando shade, eu vou super apoiar ela. Ah, eu também apoio. Eu tá aí um painel que eu não vi, deveria ter visto. Mas, enfim, algum momento da minha vida eu vou ver, tá? Mas eu super também apoio. E acho ela maravilhosa, acho a Jazz McCullough maravilhosa. É um mulherão da porra, né, gente? Vamos combinar. E pode dar shade em mim também, se ela quiser. Em todas nós. A gente aceita, a gente não tem nada. Olha, minha relação com a Jessica é mais antiga, tá? A gente tá tendo prioridade, hein? É, vamos passar rapidinho aqui, a gente só vai falar bem rapidinho sobre isso, porque, infelizmente, vou dedurar aqui, mas a Lua não assiste Raio Negro. Antes de eu passar pra Mirella, eu só quero falar uma coisa, porque eu sei que muitas pessoas não assistem Raio Negro, né? E eu vejo muita gente da própria, do Vale, né, que não assiste Raio Negro. E, galera, é o seguinte, Raio Negro tem uma personagem super importante, que é interpretada pela Nafessa Williams, que ela é uma personagem que é negra, é ativista, é militante, entendeu? E ela é LGBTQ. E ela é lésbica mesmo, assumida e tal. É uma personagem... A Mirella acabou de lançar lá um texto no nosso site, né? Do Pro Mundo, que tá falando sobre a Thunder. É uma personagem muito importante. Então, assim, se você, por alguma razão, não assiste Raio Negro ainda, você deveria. Porque em Raio Negro, por mais que o protagonista seja o próprio Black Lightning, a Thunder, ela é de extrema importância. Ela tem tempo de tela, a sexualidade dela não é o mais importante sobre ela, tá? É uma coisa estabilizada na vida dela, ela sabe disso desde que ela era adolescente. A família aceita isso super bem, é uma família... Por sinal, eu acho que Raio Negro, eu diria que é uma série sobre família, até mesmo muito mais do que sobre herói. E é muito interessante ver a dinâmica, né, dela com o pai, dela com a mãe e deles no geral. E assim, você deveria assistir Raio Negro, é isso que eu quero dizer pra você, porque essa personagem... É incrível, sério, é incrível, incrível, incrível. E a Mirella tá aqui pra não me deixar mentir. Então, Mi, por favor, fale. Eu assino embaixo de tudo que você falou, porque, cara, eu acho que a Thunder, ela tem uma importância, assim como a Nicole vai ter em Supergirl. Porque, tipo, ela é... Eu não consigo pensar em alguma outra série que tenha uma personagem que seja lésbica, negra, e uma super heroína, foda pra caralho. As pessoas têm em quem se espelhar, as pessoas têm em quem se... Tem uma representação ali, sabe, dela. E ela é maravilhosa. E ela, na série, no universo de Black Lightning, ela é até um pouco mais adorada pelo público da cidade, da ficcional e tal. Ela é até um pouco mais adorada, é tão adorada quanto o pai dela. Então ela não é uma personagem assim, tipo, olha, ela é lésbica, tá bom, acabou, não fala mais dela. Ela é muito importante na série. E ela é uma personagem muito maravilhosa. Acho que todo mundo deveria ver essa série, não só por causa dela, porque a série é muito boa em diversos aspectos. E é incrível, a Nafessa é maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa. Que mulher maravilhosa, é uma mulher da porra. É uma mulher da porra. Vai lá no Instagram, vai lá, Nafessa Williams, é um mulherão da porra, mano. Cara, tudo que a Mirella falou é verdade. E uma coisa que eu sobre Raio Negro é que a história de Raio Negro, ela difere até um pouco dos outros roteiros que a gente tem das séries de heróis do Arrowverse, né? Se eu não me engano, deixa eu entender. Se eu não me engano, o Raio Negro, ele tá também na Terra 1. Eu acho que ele tá também na Terra 1. Infelizmente, que eu saiba, eles não vão querer interligar a história dele com as outras séries do Arrowverse. Mas, se eu não me engano, ele tá na Terra 1, sim. Tem até uma piadinha lá que ele fala uma piadinha fazendo uma referência ao Bat-Signal, e a gente sabe que o próprio personagem do Steve Amell, né, o Oliver, já citou o Bruce Wayne. Mas assim, é uma série que ela se difere porque ela tem uma história que eu vejo como um roteiro mais maduro, um roteiro mais adulto, né? Ele tem lá uma dinâmica, mas ele é mais maduro do que as outras séries da que fazem parte da DC TV, né, na CW. Então, eu diria que ainda tem esse detalhe. É um roteiro muito rico, é um roteiro muito bom. Fala de preconceito racial. E ele é muito interessante, sabe? A cidade se chama Freeland, né? A maioria dos residentes são negros. Ele fala desse preconceito. Inclusive, uma das primeiras cenas da série, se não me engano, é a primeira, né, Mia? Aquela cena dele ser abordado por um carro da polícia. Sim, é a primeira. A primeira cena da série é um soco no estômago. É isso que é. É um tapa na cara da sociedade total. Sim. Então, assim, assistam Raio Negro, tá? Raio Negro tem representatividade, né? Não só no quesito LGBTQ, mas também negra, entendeu? Então, é uma série sensacional, assim, todos deveriam tirar um momento pra assistir, só 13 episódios, gente, só 13 episódios, tá lá na Netflix, tudo lá, direitinho, bonitinho, assiste esse episódio, tira o final de semana, entendeu? E assiste, vai fazer bem, confia em mim, acredite. Mas enfim, agora o assunto, né, que pelo menos na minha timeline do Twitter, é um dos assuntos mais comentados, por mim, principalmente. É a maravilhosa, a incrível, porque ela é incrível, tá, gente? Kate Kane, que agora, né, aparecerá no Super Crossover e tem um projeto piloto sendo desenvolvido. Eu vou deixar vocês falarem primeiro. Porque é um momento muito delicado pra mim. Então, deixa vocês falarem primeiro. Lua, por favor, comece aí, fale um pouquinho o que você acha dessa introdução da primeira heroína lésbica assumida dos quadrinhos. E também que a gente teve já umas audições aí vazadas, né? Então, por favor, disserte. Bom, Batwoman. Eu não li as HQs, tá? Eu não conheço a fundo a história da Batwoman, a não ser o que você já havia me dito, cá, a respeito dela. E o que eu acho interessante, além deles introduzirem o personagem, é a procura deles por uma atriz LGBT para assumir o papel. No caso, eles estão procurando uma atriz lésbica para assumir, para ser Kate Kane. E aí algumas audições vazaram, umas possíveis audições vazaram. E eu assisti às audições, particularmente das audições que eu vi, a única que eu gostei foi da Ashley Platts. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz depois de ver a audição foi pedir a opinião de vocês sobre o que vocês achavam da menina Ashley. E aí, agora eu tô ficando um pouco mais empolgada com a introdução da Batwoman na DC TV. Então, gente, assim, quanto mais personagem LGBT, melhor, sabe? E eu acho que essa série tem muita coisa pra dar certo e muita coisa pra dar errado. Porque a CW tem algumas coisas que estão certas e algumas coisas que, tipo Black Lightning, que eu acho que é uma série que, dessa leva da DC TV, eu acho que é uma das séries que mais deu certo, por enquanto. E eu vi a audição da Ashley também. Eu adorei a Ashley. Não tô seguindo ela no Instagram, que nem a Lua, né? Mas eu adorei a Ashley. Eu achei uma atriz que... Não, eu não conheço a Batwoman também profundamente, igual a Carolyn. Mas eu acho que ela seria uma atriz que se encaixaria no papel. E eu tô muito ansiosa pra ver, acho que, a dinâmica da Batwoman com a cara. Porque eu acho que a cara tem esse negócio de não gostar de vigilantes. E ela é uma vigilante de Gotham. E no trailer, eu acho que saiu um vídeo da CW, se não me engano. Tem uma minizinha ali, uma mini interaçãozinha dela com a Batwoman. Eu quero muito que eles explorem isso, pelo menos no crossover. Agora eles explorem essa interação da cara batendo de frente com a Batwoman. Eu acho que, sei lá, esperar pra ver, né? Porque a CW, a gente não pode criar expectativa. Olha só, essa suposta interação da cara com a Batwoman, na verdade, se eu não me engano, ela foi tirada de uma cena de uma das temporadas de Supergirl. Não é uma interação. Não? Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, ela realmente foi tirada de uma das cenas. Se não me falha a memória, porque eu lembro daquele diálogo, entendeu? Eu lembro desse diálogo. Esse diálogo, ele não me é estranho, ele é meio familiar. Eu tenho que ver de novo pra prestar atenção. E eu acho muito difícil eles realmente terem já uma cena, entre aspas, desse gênero. Ou pode ser uma cena da quarta temporada, mas aquele diálogo, ele não me é estranho. Quando eu ouvi, ele me veio à memória, como um diálogo de alguma coisa que eu já, de algum momento que eu já tinha visto da cara. Não tô dizendo que seja, pode ser que seja isso, mas eu tenho essa memória em algum lugar aqui na minha cabeça. Cara, como vocês falaram, tem muita coisa pra dar certo e muita coisa pra dar errado. Eu, honestamente, tenho um pé atrás, né? Acho que quase os dois. O outro tá um pouquinho assim, tentando acreditar. Mas é por ser muito fã da Kate Kane, né? Eu sou fã da história da Kate Kane há muitos anos. A Kate Kane foi muito importante na minha vida, num período de descobrimento de sexualidade. Por aí vai, como fã de quadrinhos, você ter uma personagem com quem você se identifica. Eu não sou lésbica, eu sou bissexual, mas eu tenho uma personagem ali com quem eu me identifico. Eu tenho uma personagem ali que me mostra que existem heroínas que são LGBTQ. E isso foi muito importante pra mim, no período em que eu tava nesse período da minha vida, lendo quadrinhos. E quando anuncia a Kate Kane, né, eu conheço a Kate Kane um pouco depois do anúncio, a reformulação. Ela foi anunciada em 2006 e eu fui ler Batwoman um pouquinho depois. Já conhecia a personagem, mas não dava tanta bola. É uma personagem, cara, que ele é super importante. Eu fiz um texto lá no site, 9 coisas que a CW precisa acertar sobre a Batwoman. Na verdade, ele é baseado numa lista de um perfil do Twitter muito bom, que é Let's Talk Batwoman. Só rapidamente, né, pra não se alongar, mas a Batwoman, ela é lésbica, ela é judia, né, ela não... A personalidade dela é completamente diferente do Bruce Wayne, eles são primos. O Wayne, até os Waynes e o Kaynes, eles são rivais nos, entre aspas, negócios, sabe? Ela foi expulsa do exército porque ela não queria negar a sexualidade dela. Então ela é bem, isso é quem eu sou, e é isso que eu vou ser, e vocês vão ter que me engolir. E ela gosta, né, de ser Kate, né, de ser Kate Kane em qual sentido, Carolyn? Ela gosta de ser Kate Kane no sentido, ela gosta de socializar, ela gosta de festas. ela gosta de, dessa vida de socialite que ela tem. Ela não desgosta disso. Só que ao mesmo tempo, ela é um personagem muito cheio de camadas. Então ela não é só isso. Ela também é a pessoa que quer proteger o lugar que ela vive. Ela quer proteger o país que ela mora. Sabe, o sonho dela era ser militar. O sonho dela era defender os Estados Unidos. E aí ela tem o sonho dela destruído. Esse era o plano A dela. Sabe, isso nunca foi o plano B. Isso nunca foi o plano C. Era isso que ela queria pro resto da vida. Era isso que ela queria pra vida dela. Ela sonha com isso desde que ela é criança. Né, porque ela foi sequestrada junto com a irmã gêmea e a mãe. E ela vê as duas serem... Vê o corpo das duas, né? Mortos e tal. Então, existe essa questão de querer proteger. Ela se torna, né? Aí se torna o plano B dela. Enfim, ela passa por umas situações e se torna o plano B dela se tornar a Batwoman. Que, na verdade, ela estuda primeiro o Batman. Estuda como ele vive essa vida de vigilante. Pra, então, ela pegar alguns detalhes e se tornar vigilante. A diferença é que ela... O approach dela, né? A forma como ela se aproxima dos vilões é diferente do Batman. E ela não tem receio de usar armas de fogo, por exemplo. Uma coisa que o Batman é totalmente contra. E até é o que faz com que eles batam muito de frente no Detective Comics, que já é aí uma HQ que junta a Bat-família, né? Então, assim, ela é muito importante, sabe? Como o Super Crossover é em dezembro, então dá pra você colocar alguns detalhes como o fato dela ser judia, né? Porque ela não vai falar Merry Christmas, né? É Hanukkah. Tem o fato... A questão da sexualidade é também interessante. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e a gente concluiu que pode ser que eles façam igual fizeram. Vocês lembram Flash? Como o Flash entrou pro Arrowverse? Pra casa, vocês lembram? Foi num episódio de Arrow, não foi? Sim. E foi um episódio de introdução, né? De origem. Foi episódio meio que um episódio piloto de Flash. Sim. Então, o que leva a crer é que se realmente eles estão planejando, estão fazendo um projeto piloto, se for aprovado, né? Porque ainda tem essa questão da aprovação. Eles vão botar a série. Provavelmente vai ser a CW, gente, aprova tudo. Então, o que a gente acredita é que eles vão pegar o Super Crossover e usar como, entre aspas, um episódio piloto da Batwoman, até porque é a primeira vez que ela aparece no live action, né? E é a primeira vez, e muita gente não conhece a personagem, muita gente já confunde com a Batgirl. Então, pode ser que eles façam nesse aspecto. Eu acho que isso até seria interessante, pra todo mundo conhecer a origem, saber quem ela é e tal. E eu... vocês falavam dessa interação Batwoman e Kara Danvers. E eu acho que a Batwoman, ela debocharia de uma forma tão linda da Kara. E a Kara não ia entender o deboche. Ia ser, assim, uma situação maravilhosa, porque ela é debochada. Kit Kane é debochada. Sabe? E seria muito interessante. Isso é sensacional. A Kara falar qualquer coisa pra ela, ela olhar pra cara da Kara, dar aquele sorriso dela de meia boca e soltar uma frase assim, bem sarcástica, sabe? E a Kara, do jeito que ela ia ficar perdida. Seria muito divertido, cara. Agora eu tô pensando nisso, tá vendo? Justamente, seria muito engraçado ver a própria Kara lidando com isso, porque nos últimos crossovers que teve da CW. O primeiro deles que ela aparece, ela mostra os poderes dela, ela voa, ela tem olhos de raio, não sei o que, aí os Legends, o arqueiro fica puto da vida, e aí, tipo, ela fica no centro, sabe? Ela fica no foco, como aquela mulher super poderosa. Então seria muito... seria muito maravilhoso ver a Kara numa posição em que ela não está acostumada, sabe? Até na própria série dela. Eu acho que a Kara sempre está nessa posição de eu sou de Krypton, eu sou uma super-heroína, eu sou quase invencível. E seria muito interessante até mesmo para o próprio personagem da Kara aprender com isso, sabe? Pra ver se ela aprende que, no final das contas, ela tem todos esses superpoderes, mas ela não... Não é que... Não, eu não tô tentando, tipo, que ela se vê como melhor do que os outros, Mas... é, eu acho que seria interessante ver ela lidando com isso, sabe? Uhum. Eu diria que... eu entendi exatamente o que você falou. Eu diria que ela não se vê dessa forma. Porque, cara, a gente sabe que ela é, não é esse ego, né? Esse ego absurdo. Não. Mas eu diria que ela é muito idolatrada por todo mundo. Né? Todo mundo vê a cara da Denver, a cara Azor é o Supergirl, nossa, é Deus. Né? É Deus. Só que a Kate, ela nunca iria fazer isso. Porque não é da personalidade da Kate endeusar uma pessoa. Né? O próprio Batman, ele é endeusado em Gotham. Pela maioria. Né? E a Kate, ela jamais, na vida dela, na existência dela, vai endeusar o primo. Entendeu? Então eu acho que seria realmente muito interessante essa dinâmica, porque a Kate ia olhar pra cara e ia falar, tá, ok, e daí? Ela nunca iria endeusar ela ou colocar ela nesse patamar, sabe? A Kate, ela vai tratar ela como igual, porque ela trata todos como igual, né? Ela não trata também como inferior, mas ela trata como igual. Ela não tem essa coisa, assim. Seria realmente muito interessante ver essa dinâmica. Uma outra dinâmica que a gente já citou, mas eu queria muito ver. É a da Alex com a Kate. Eu acho que a Alex poderia aprender muita coisa com a Kate, sabe? E eu vejo a Kate já numa outra posição, que talvez a Kate com a Alex, ela teria um pouco até mesmo de ciúmes, entendeu? Porque a Alex, ela, entre aspas, é militar, vamos colocar entre aspas, né? E tá fora ali, fora do armário, né? Entre aspas também. Mas ela é outed, né? Ela é lésbica, ela é, como eu falei, entre aspas, militar, mas ela trabalha com militares, etc. E não existe nenhum problema nisso. E a Kate, não, ela teve que desistir do sonho dela por ser lésbica. Então, acho que também isso seria muito interessante ver as duas, entendeu? Numa cena, talvez conversando, não sei. Acho que seria algo bem legal. Até porque são momentos diferentes, porque, como você havia me explicado sobre o personagem da Kate, né? Tinha aquela política do Don't Ask, Don't Tell, do exército americano, né? Sim. Isso. E aí a Alex vem num momento em que essa política não existe mais. Né? Não só no exército hoje em dia, não existe mais essa política no exército americano, né? Uhum. E a Alex trabalha num órgão federal, então seria interessante ver essa dinâmica das duas, e a Kate contar do ponto de vista dela como foi passar por isso, né? Porque a Alex, até então, gente, ela não teve ela não sofreu nenhum tipo de preconceito. Eu sabe? Ia falar isso agora. Sim. Não teve nenhum tipo. Eu tava pensando. Dos amigos, da família, do trabalho, sabe? Então seria interessante ver esse outro lado. Alex não viveu, né? Até o momento, como você falou, ela não viveu nenhum tipo de confronto em relação à sexualidade dela. E até a Alex é mais nova também que a Kate, né? A Kate, em teoria, ela é mais velha do que a Alex. Como eu te falei, né, Lua, e como eu falei em alguns outros textos meus, se vocês quiserem dar uma olhada, esse Don't Ask, Don't Tell, ele existe há muito tempo, né, desde 1990 e acho que 6, se não me engano, 94, 96, é por ali. E em 2006 teve um debate muito grande em relação a isso, porque estava acontecendo muitos casos. E, então a Kate vem em 2006, vem com essa nova roupagem aí da personagem e tudo mais. E tem essa questão, expulso do exército por isso, quase não é esse Don't Tell. Então, realmente, eu acho que seria muito interessante ver as duas conversando e você ver isso, né, dessa diferença, né, das realidades também. Eu acredito que a Kate vai ser da Terra 1, tá? Eu realmente adoraria ver isso, adoraria ver essa conversa, esse diálogo. E eu ia falar mais uma coisa. Porém, me fugiu, gente. Não sei onde foi parar. Tenho que procurar. Mas eu realmente ia falar mais alguma coisa. Mas fugiu da cabeça. Porque eu falei disso, aí fugiu. Mas, enfim. Né, eu não sei o que pensar. Sobre as audições, eu acho que é marketing. Eu acho que a atriz está escolhida. Essa é a verdade, porque nada vaza, gente, nesse mundo. Tudo que vaza é marketing, na minha cabeça, de marqueteira. Tá decidido, vai ser Ashley Platt, entendeu? Ótimo! Eu concordo com a Lua de todas que eu vi. Eu considero ela melhor. Talvez ali um treinamentozinho de elenco pra ficar mais afiada, né? Uhum. Pra mim, a atriz tá escolhida. Não sei, mas eu tenho essa coisa na minha cabeça, né? Até a cena de audição dela foi diferente das outras, gente. Não sei. Todas as outras. E foi essa questão de você falar. Que você disse que se tem uma coisa que ela tem orgulho é de ser quem é, de ser Kate Kane. Ela não esconde, ela foi expulsa, ela desistiu do sonho dela por conta da sexualidade dela. E a cena da Ashley é justamente uma cena em que ela está sendo confrontada por conta da sexualidade dela, gente. Então, assim, eu concordo, é marketing, a técnica escolhida e a Ashley Platt. Tá decidido, acabei de decidir, gente. E eles vazaram a lição dela pra ver como que as pessoas iam reagir, né? Tudo mais. Até no Twitter dela, no Instagram dela, fui dar uma olhada. Ela postou depois uma cena, acho que de alguma coisa que ela fez. Uma cena de luta, achei isso muito suspeito também. Tipo, bem. Acho que isso aí foi tudo pra ver como que as pessoas iam reagir a ela. E eu acho que ela já tá escolhida, já ia só esperar o anúncio. É, porque é uma pessoa desconhecida, né? Então pode ser realmente. É uma forma de você já estar experimentando o público e ver se ele vai aceitar bem. Eu, na minha opinião, eu acho que realmente está escolhida, assim, porque pelo tempo que eles anunciaram e tal, eles já deviam estar fazendo audições, ainda vai ter o projeto piloto. Provavelmente, se for aprovado, a série vai ser pro ano que vem, né? Vai ser, tipo, talvez pra fall season do ano que vem, vai demorar ainda, acredito, um tempo pra ela ser lançada. Mas eu realmente também creio que está escolhida. E se fosse pra escolher entre todas as audições que eu vi, eu escolheria ela também. E essa cena aí da audição que você falou é realmente uma cena de afirmação, né? É bem, bem. Até uma cena, até um diálogo muito interessante. Mas vamos esperar pra ver. Se fosse My Dreamcast, eu sei que é impossível que a CW nunca conseguiria pagar essa mulher. Mas My Dreamcast, né? Seria Evan Rachel Wood como Batwoman. Evan Rachel Wood, ela tem a altura. Ela tem a voz, ela tem a presença, ela é bissexual, né, assumidíssima aí, super ativista. Cara, ela seria My Dreamcast, mas eu sei que não é uma pessoa impossível, mas seria My Dreamcast. E o que eu espero, né, sobre a Batwoman, eu acho que eu comentei isso com vocês, só pra gente finalizar, é que se for pra escolherem um relacionamento pra explorar na série dela com alguém, eu espero que seja Renee Montoya. Porque é uma personagem que eu prefiro com a Kate Kane do que a Meg Sauer. E a Meg Sauer já foi introduzida, como todos sabemos, né, em Supergirl. Então eu não acredito que eles vão explorar isso. Mas eu realmente gostaria muito que fosse a Renee. Porque a história dela com a Renee é muito boa. Pra quem não conhece a Renee Montoya, ela é uma das policiais do departamento de polícia de Gotham. E é um personagem espetacular. Mesmo assim, a storyline dela é espetacular. Até mais pra frente ela ganha aí poderes e tal. E é muito bom, assim, muito boa mesmo a química dos dois personagens, a como se desenvolve, por aí vai. E, na minha opinião, né, na minha cabeça, assim, de fã, ela é o grande amor da vida da Kate. E vocês têm que ler os quadrinhos, as duas, tá? Vou providenciar. Vou estar lendo isso e assistindo Black Lightning, tá, queridas? Pelo amor de Deus. Então é isso. Esse foi nosso podcast piloto. Por favor, Mirella, faça aí sua despedida, faça seu merchan. Go ahead, my dear. Pelo amor de Deus, se vocês estão conhecendo a Lesbalt agora, através desse podcast, sigam a Lesbalt. Twitter, Instagram, entre no site, fica maravilhoso. E é só isso, só porque eu tenho muito orgulho da minha filha. Quase eu senti ela falando, entra no site porque ele é maravilhoso, porque foi eu que fiz. Lua, faça seu merchan, diga o que você tem para dizer, esse é seu momento, por favor. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido o podcast. Se tudo der certo, virão mais. Sigam o Twitter, o Instagram, tá? É @lesbiaut_br, tá ok? O site é lesbiaut.com.br. Então, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho... basta acessar as redes sociais e o site, tá bom? Porque a Mirella fez um trabalho assim sensacional, gente, que é a capa daquele site. Então, desculpa, assim... tá? Quem pediu? Opa! Quem foi que fez? Ah, tá. Desculpa, honey, né? Sorry, honey. Sorry, my dear. Sorry, darling. Gente, vocês não querem dizer o Twitter de vocês pro pessoal seguir também? Por favor, feel free. Meu Twitter é arroba MY Oliveira sem lá no final. É isso aí. Lua. O meu é undergrounder, tá? Então, undergrounder. Só que, gente, é GROUNDXR. Eu acho que é isso. Undergrounder. É o meu Twitter. E o meu Instagram é Lua Barros com um X no final. A gente vai colocar na descrição, mas deixa eu só falar que eu sou revoltada com o Twitter da Lua. Porque toda vez que eu vou marcar em alguma coisa, eu boto Lua e não aparece. E aí eu fico. É decepcionante. Caraca, mano. Qual é o Twitter da Lua que eu não lembro? Pra vocês verem, nem ela lembra. Aí eu fico, caramba, eu não tô achando. Gente, é um desespero pra mim, tá? Só queria dizer isso. Queria deixar isso gravado, marcado nesse podcast. Gente, perdoa. Eu estou pensando, de repente, assim, é porque eu já pensei em mudar de user, sabe? Só que como o Kyler Lee me respondeu com aquele user, eu estou querendo mantê-lo. Entendi. Mais uma da lista. Então, galera do Vale, esse foi o nosso primeiro podcast, nosso podcast piloto. E, claro, vai depender de vocês pra gente continuar fazendo ou não. Então, por favor, comentem aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem outro, se vocês não querem, se foi bom pra vocês. E deixa a gente saber, porque aí a gente vai poder estar trazendo mais temas sobre representatividade, séries, webséries, filmes, enfim, e etc. E, claro, como a Mirella já falou e a Lua também, sigam a gente nas redes sociais, lesbiaut_br. Site é lesbiaut.com.br, claro que vocês vão ter que entrar no site para poder ouvir nosso podcast, mas continuem acessando, porque a gente sempre traz coisas muito legais para vocês, matérias, colunas, entrevistas, a gente já entrevistou o pessoal de Red, já entrevistou a Natasha de Carmela, então, por favor, continuem acessando, que a gente vai trazer mais coisas legais, mais coisas boas, porque a gente tá aqui para dar tudo que vocês quiserem, menos o corpo, gente, porque aí tem um preço, tô brincando. Mas então é isso, eu sou Carol Limpassos, meu Twitter é @carolimpassos, meu Instagram é @carolimpassos, tudo na minha vida é @carolimpassos. Se vocês quiserem acessar, seguir a gente, conversar, etc, pode falar, e claro, como eu falei, não esqueçam de comentar para que esse podcast continue ou não. Eu espero vocês na próxima, então, ou não, não sei, quem sabe. Enfim, é isso, um beijo e até mais.